Exercício 2. Deitada comodamente, de olhos fechados, sem brinco, pulseiras, óculos, etc., com roupas confortáveis, sem segurar nada, em ambiente o mais calmo possível. Fechar os olhos e acompanhar seus pensamentos por um minuto. Deixe as palavras irem embora, prestando atenção em como você se sente agora e não como você pensa ou como gostaria de se sentir. Preste atenção em seus pés e, sem movê-los, preste atenção em como estão agora. Sinta por 15 a 20 segundos seus pés, cada um dos seus dedos, sem mexer. O dorso dos pés, tornozelos, barriga das pernas, joelhos, coxas, nádegas, estômago, peito, costas, a pressão das costas sobre o lugar onde está deitada, os ombros, cotovelos, braços, pulsos, mãos, cada um dos dedos, pescoço, lábios, faces, nariz, olhos, rosto todo, testa, a parte de cima da cabeça, a parte de trás da cabeça, a pressão dela no local onde está deitada. Passe de uma parte a outra do corpo bem devagar, com calma. Descanse. De olhos fechados, lentamente leve suas mãos para seu rosto. Os pulsos devem ficar apoiados sobre as faces. As palmas cobrem os olhos e os dedos descansam sobre sua testa. Descanse assim e respire fundo 3 vezes com calma. Fique com os olhos cobertos por 1 minuto. Procure sentir seus olhos e o interior da sua cabeça. Sinta, não pense. lentamente retire suas mãos. Apoie normalmente os braços ao longo do corpo. Perceba como se sente. Abra os olhos. Fique deitada mais um pouco. Levante-se calmamente.